Torre, bom dia, TAM 3170, baixa travada. TAM 3170, bom dia, livre pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 4 nós. Autorizado, pouso não no zero, TAM 3170. TAM 3170, Sol Azul no meio, libera via Fox, Texena me escuta via Alfa, Juliette, portão 62. Via Fox, Alfa, Juliette, na sua escuta para o 62, é ok. Torres, Salvador, da 352, né? 520, que nem grau no 0, no 4, reposte no externo, baixado e travado. 10. Da 3520, passando o marcador externo, baixado e travado. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 170 com 4. Autorizado pouso na 1-0. Salvador, bom dia a todos, 9146, né, LF? 9146, prossegue final, que legal no 0 no 4, aguarde pista livre, check 3. Ok, stand by 3, 9146. 9520, no sol das 36, libera a direita, táxi via Alfa Juliette para o plantão 3. Alfa Juliette por 3, já livrou, tá? 3520. Azul 9146, confirmando baixada e travada. Baixada e travada, azul 9146. Utilizado pouso, pistão no 0, vento 180 com 4. Deve pouso, 9146. 9146, Solas 39, libera a direita, táxi via Alfa Kilo para o pátio 3, atende a sinalizadores. Tem Alfa e Kilo, pátio 3, atende a sinalizadores, 9146, bom dia. Solo Salvador, tá 3520, informação a Delta, posição 03, autorização Aracaju. Salvador Aracaju, 190 nível autorizado, decola da 10, primeira curva esquerda, sai da Puca, Jamo, avô Jamo, Aracaju. 1198, controle, acione 5425 no transponder. Pushback acionamento, então, 3520.